A guarda no Rua Puxa. Falar o nome dos seus médios ou o Shubek vai estar na retaguarda. Azul 3718, está autorizado a tomar o procedimento elétrico, que foi chama 0 do separador 16, reporta estabilizado. Agora a torre 118, decimal 95. Foi o Salvador, Papa Tango, Delta Fox, Cabelo Alves, Campo, botando a banda rotatória. Frente, Eco Delta Fox, ingresso na final do 17, reparte em Rimar. Está na Rimar, Eco Delta Fox. Torre, o gol no 869, passando Índia Serra, na sua escuta visual. No 869, livre pouso não no 0, vento 080 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 3. Então, o helicóptero a 12 milhas no setor norte, mantendo o setor sem interferir no pouso. Ok, sente. No 869, autorizado pouso no 0. Espera. Tá, Denise, o pushback entrando para o táxi. Camará, táxi, qual o número 3045, ponte 5 autorizado, pushback entrando para o táxi. Autorizado, chama para o táxi na 3145. Você fica como número 2, após o banho do Gol, da Gol. Tem que Início do pushback, com a equipe de solo, será traseirado até através do portão 8 para início do acionamento, repartido para o táxi. Paciente, está autorizado, chama o táxi para o 9. Salvador, 3145, está autorizado o pushback juntamente com a aeronave da Gol, vai ter que aguardar agora. Negativo, os portões não interferem, já estão autorizados, 3145, pode iniciar. Ok, obrigado. Salvador, acima de identificação do seu avião, chegada à malha, para o nosso voo 060, ajuste do altímetro no 0, 1 no 3. Salvador, boa tarde, acima 6210, informação papá. Estacionando 6210, controle Salvador, acima de identificação do seu avião, chegada à malha, para o nosso voo 050, ajuste do altímetro no 0, 1 no 3. Mário 050, 0 no 3, acima 62, por exemplo. 869, fala os 47, livre direita, chame só 12, um decimal 1. 21, livre direita, não, 869. Autorizado ILS-X, reportará estabilizado, autorizado 2013, Santos, 2190. Próximo, fala os 48, informa o pátio. Gente, livre táxi, parte 5, frequência livre estacionar. Sete Fátima 8, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-1-9, altímetro no 0-1-3. Senhor Charlie, aproxima para 1-7, reporte a 1 milha. Aproximará para 1-7 e reportará 1 milha. Metriz no 4, faz o Embraer da Azul, na curta final ali mantém 1-0. Direita via Índia, consulte para a torre 1-1-9 decimal, avicinho, ajuste no 093 do Mavão. Direita Índia, Pantera 295, voo no 00, obrigado. Controle Salvador, Netuno 00. Netuno 00, controle, testa para o nível de voo 050 proa de Amã. Netuno 00, descendo para 050, cruzando 080 proa de Amã, está 40 milhas de Salvador. Confere, Netuno 00. Papapá, Lima, Lima, Fox, controle, Salvador. Sem identificação, desta via chegada Amã. Para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 013. Autorizado, Papá Papá Lima, Lima Fox, proa da rotatória, resposta para o cancelamento. Táxi via Pátio Índia, consulte para a torre 1-1-8 decimal 95, ajuste no 03. Pátio Índia, consulte para 195, boa tarde, boa noite. Ah, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tive decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus com 9 graus. Decolando, 1-0, 63, 1-4. Bono 620, faz início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Ele mantém 1-0, bono 620. Estão em direto, Juliette, 1-0-7. Juliette, 1-0-7, 1-0-9. Para o táxi do PAB de 189, autonomia de 4 horas e 20, o Fernando Galeão. O 1169, aeronave da companhia ingressando para o 07, de passagem a mesma, após pátio, Índia, contudo para a torre 118, decimal 95, ajustando a 013. 1003, para visual com o colega, vai ingressar no 07, após o pátio, Índia, ponto espera 1895, o 1169. Mantendo 7. Mesmo 4, decolado ao 52, chão controle 120 decimal 8, bom voo. Chama controle 120 decimal 8, chama 6304. Todo o ataque, 13145, para o ponto de espera 10. Ataque 13145, mantém o ponto de espera. Via estabilizado, Santo 3190, tem essa piscina 10 aqui. Santo 3190, chama agora a torre 118, décima 95, tá bom, pô. 295, graças a Deus, bom sistema. Afirma ponte 01. Boa tarde, Santo 3190, sim, embaixo travado. Boa tarde, Santo 3190, continua a aproximação, aguarde pista livre. 3190. Chama a 2190, desce para 2170, autorizado, esse nosso procedimento é LF X-Ray, reporte estabilizado. 3010, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 2190. 1208, grava, TZSA. 0, livre pouso na 1-0, vento no 0-0 graus, com no 0-9, altímetro no 0, no 3. Pouso no 0. 620, decolado ao 5-5, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, chama aí. Controle, boa tarde, decolo gol 620. Gol 1-620, boa tarde, contato radar na decolagem, segunda via saída pública, transição Caju para o nível de voo 370. 370 na Puca, Zama Caju. Controle Papa Romeu, até o Juliette Serra. Papa Romeu, até o Juliette Serra, controle Salvador, mantém condições, vai. 110, altímetro 1-0-1-3. Até o Juliette Serra, com regulação, pelo de Tatuã, solicita 1010 e DCG Manatil, a sua radial 242. Autorizar o número 10 direto Manatil, Papa Romeu, até o Juliette Serra, reporte livrando a FTR. Retornar, Livrando FTR, Serra. Passou a mão em direção a toque no nível 050. Sente, o Netuno 00 mantém o nível de voo 050 barra para a descida. Netuno 00 mantém 050. Alotando o Lima, aquele é que foi controle Salvador. 3145, após a aeronave da companhia na curva final, ele mantém no 0. A aeronave da companhia vai aliar, mantém no 0, na 3145. Pelo setor sudoeste da ilha, autorizado na proa 230, ascensão para o nível 125. Mantém a proa 230, tráfego agora posição de 3 horas e 7 milhas. Mantém o nível 050, Embraer 110 na chegada a mão. Nessa proa está autorizada a ascensão 125. Relativo, chama na proa 230. Sam 3628 está autorizado a final do procedimento LS que foi puxando 1-0 do separador 2-1-10, altimetro 1-0-1-3, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, ILS X-Ray, Sam 3628. Livre à direita, chama só 1-2-1, decimal 1. Livre à direita, chama só 1-2-1, atrás 3-1-0. Copiado. Controle Salvador, Netuno 00, autoriza direto Duna. Netuno 00, autorizado direto Duna. Desça para 4000 pés, altímetro 1-0-1-3. Netuno 00, descendo para 4000 pés. Cesado, Xanarmé 200. Xanarmé 200, chama agora a torre 1-1-8, decimal 95. Decimal 95, 200. 1-1-9, mantém o ponto de espera. Alfa Juliette para 05, para 3-1-9-0. Boa tarde, Xanarmé 210, continua a aproximação, aguarde pista livre. 3-1-0. Netuno 00, autorizado, descida para 3 geopés. Netuno 00, 3 geopés. Papapá, Lima, Lima Fox, autorizado descida para 3 VOPEC, altímetro 1093. Autorizado 3 VOPEC, Lima, Lima Fox. Eu pouso 1-0, Charlie 62, 1-0. 3145, decolador 59, tinha um controle 120, decimal 8, bom voo. 308, excelente final de semana. De Salvador, muito boa tarde, TAM 3145, decola, Sael. TAM 3145, contato radar na decolagem, supervia saída da transição, Irume para o nível de voo 360. Sael, Irume, 360, TAM 3145. Chama agora o centro Recife, 1-2-6.85, alterno 1-2-5.4. Salvador 3145, possibilidade de Leda da presente? Autorizado direto Leda, TAM 3145. Está presente Leda, 3145, obrigado senhor. Leitura 100, está autorizado a final do procedimento LSFC. Chama 0, desce para 2, no PES, altímetro 1093. Reporte estabilizado. Segue traço na aproximação, 612 de milhas, 12319. Leitura 100, autorizado o procedimento ILS, descendo para 2, no PES, frente do traço. Gol 1620, chama agora centro Recife, 126.85, alterno 125.45. 2.85.254, confirmando alternado. Alternado 1-2-5, decimal 4-5. 2-5-4-5, obrigado. USA 3622, estabilizado ILS-3. USA 3622, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre 1-1-8-9-5, boa tarde. Boa. Eu vou fazer uma telexia e quando... Eu já estou autorizado para seguir para a vertical da ilha. Ah, sim, Matheus. Vamos passar mais um pouquinho aqui, que já chegaremos em altura. Cuidado, Livro. Servindo, Livro 0, boa tarde. Saque autorizado via Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette, 04, 0, 0, 0. Volume 69, Livro decolar da 1-0, vento 1-0, 0 graus, como 3, não. Tive decolagem da 1-0, voo 1-1-9. Decola da pista 1-7, vamos à esquerda, subida Cuca, Jango, Aracaju. Via rota do plano de voo, o transponder 5426, controle 1-2-0, decimal 8. Tá livre? Guardando pista livre, já 3628. Movimento correto, confirme o PAB. Cenamento de decolagem com torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0 no 3, no voo. 1-3-1-4-9-4-3. Vive com uso, pistão no 0, TAM 3628. Bom, 1-1-9, decolado ao 03, chão controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Boa tarde. Controle ao gol 1-1-9. Gol 1-1-9, contato radar na decolagem, subversão da transição ótima, para o nível de voo 3-0. 3-6, quando possível, ótimo, direto, agradeço. Capiado, se apresenta o presato, voa direto do Lida, o gol 1-1-9. Obrigado. Lima Fox já visual com o campo. Alto Lima, Lima Fox. Ainda não reportou esse cancelamento. Presente para o cancelamento, senhor. Lima, Lima Fox. Após o Palinho, Lima Fox, a relevância não é cancelada. Zona 904. Deixa para o número 506. Chama agora a torre 118, decimal 95. Número 510, torre 118, decimal 95, Lima, Lima Fox. Boa tarde, eu sou a Papapá, Lima, Lima Fox. Boa tarde, Lima, Lima Fox. Condições de aproximar para 17 sem reduzir? Termo, Lima Fox. Senhor, faça agora de autorização para pouso. Pro 17, aguardando autorização para pouso, Lima, Lima Fox. Zero, bando direto da GEL, Santo 3, zona 400. Correto. Controle Salvador, Netuno 00, estabilizado na final do ILS 7CI da 10. Netuno 00, chama agora a torre em 118, decimal 95. Netuno 00, torre 118, decimal 95. Correto. Torre Salvador, Netuno 00, estabilizado na final do ILS, trem embaixado travado. Netuno 00, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Temos aeronave pousando na pista auxiliar, estimado 1 minuto para autorização. Netuno 00, sente aguardando. Somos ILS, ponte 08. Alfa de 10, ponte 08, na 3. Sono 09, altímetro 10013. Depois, zona 7, o Lima, Lima Fox. Centro 3145, chama agora o centro do CIF 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 13325, muito boa tarde, boa tarde. Netuno 0 no 3. Netuno 00, livre pouso, grato. Lima Fox, falou 07, fala Tati. Livre táxi, parte 5. Jet Serra Tango, altímetro 1013, livre táxi, chama para ingresso. Papa Romeo Bravo Vitor Tango, autorizado a Vitória da Conquista, nível 220. Decola da pista 17, curva direita, subida à árvore, alerta, após alerta, direto ao pó. Após direto do Aero da Conquista. Transponder 5443, controle 120, decima 80, confirmando, parte 5. Avião 05, controle Salvador. Sexo de colagem com a torre 118 decimal 95, ajuste 1003, mão voo, cotovelamento correto. Dia 05, mantém condições mais, 1010, voltando para Salvador, 1013, aborte na travessia da Baía de Todos os Santos. no 00, autorizado backtrack, taxi nessa frequência para o pátio militar, frequência livre, estacionar. Autorizado backtrack. Confirme para a aeronave solicitar estacionamento. Ótimo para o táxi. O Guardião 05, para informação, a área de lançamento de paraquedistas em Veracruz está privada e no momento temos o Lima Kilo X-Ray de distância a efetuar o lançamento de paraquedistas. Tem como fazer coordenação comigo? Está entendendo que já foi feita a coordenação. Certo. O 1169 chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Passado. Boa. Governo Ramana vem, direcionamento táxi do Colange em 4R198, decimal 95, bom voo. Tá, boa. Controle do Salvador, muito boa tarde. Eu estou passando direto a Tango decolado na tarde. Passando direto para o Tango, controle de Salvador, mantém condições visuais 1 mil pés no corredor, achar reportada da barra, o Pimenta 1013. 1013, corredor, achar no meu pé, no corredor, fora da barra, Tango. Entre o Guardião 05, reporte fora da barra, ainda não recebo informação nem do seu modo alfa, nem do seu modo tchau. Identificação dessa via, chegada 11 para o nível voo 050, altímetro 1013. 050 via Monte, para X-Ray, Lima controle de Salvador, sendo identificação do CV, a chegada bom para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1013. 060, 1013, dentro da Papá, 1043. Está pronto para iniciar lançamento, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray. Vem para passando Lima Kilo X-Ray, reporte no ideal de cima. X-Ray. O Lima Kilo X-Ray, o controle está recebendo a informação do tráfego aqui na vertical de Veracruz, passando no 1.210. Está sendo esse tráfego? Afirmativo, estamos quietos em coordenação com o mesmo. Certo. Lima Kilo X6. Passagem Lima Kilo X6, desça para o sul do circuito de tráfego em Veracruz, reporte cruzando 3510. Altimetro em Salvador, 10013. É o 05, controle. Esse é o Guardião 05, autorizado direto CEASA, reporte visual com a 17. Sobord, altímetro 1013, o taxi chama para ingresso. Portugal 021, qualquer dança, descendo, flap level 070, vai a ponto arrival, tem que ser 1013. 070, ponto arrival, tem que ser 013, ponto arrival, tem que ser 013. São 3290, controle Salvador, aciona identificação, dessa via chegada Mari, para o meu voo 080, ajusta altímetro no 013. Desce via para o 080, 3290. Alfa Tango Juliette, Serra Tango. Para o meu voo 095, via linha do litoral, vai evitar a área de paraquedismo de Veracruz que está ativada. Liberação 065, quando possível, estimado para ingresso na terminal ideal de repouso. Correto, tráfego agora, posição de 2 horas, 7 milhas. Passando 3.510, descendo para o futuro circuito de tráfego em Veracruz, o Lima Kilo X6. Abatango Lima Kilo X6, frequência livre, bom posto. Alô, Brasília. Salvador, eu tenho 3369. Corrigindo, eu sou 3369, vamos para Brasília. Afirma, Brasília. Brasília, nível 340 autorizado. Decola da pista 10, curva direita, subida árvore, elefa. Após elefa, voa Apino. Transponder, corrigindo. Após elefa, pendula 17 até Apino. Transponder 5441, controle 120, decima 8. 3339. Meia mãe, Brasil, 3403, decola da pista 10, curva direita, subida árvore, elefa, via pelo 17 até a Pino. Transponder 5447, controle 120, decimal 8. Brasília, Brasília, 360, Zulu 17, árvore, elefa, decolando da 10, com curva direita, 5447, transponder 108, eu comprei. 1869, protegimento correto, repartimento para o pushback de acionamento. Reporte ali com a frente. 208, obrigado. Controle, muito boa tarde, Santana do Prado, deixando de colar, descendo a Eva. Com o Prado, torcendo contato radar na decolagem, suba a sair da árvore. Trânsito Alefa, para o nível de voo 220. Ah, tá, Alefa, para o nível de voo 220. Guardião 05, aguarde transferência para a torre. Escuta. Gol 1645 está autorizado a final do procedimento LSXC. Chama 0 do separador, não fecha. altimetro 1013, reponto estabilizado. 2013, reponto estabilizado, 1.64. Guardião 05, agora turma 118, decimal 9, 5, tão bom, posto. 18, decimal 9, 5, para tomar na mão. Já, tão bom, tá. Senhor, saludou, Guardião, boa tarde, Guardião 05. Boa tarde, Guardião 05, segue para 17, reparte final de 3 milhas. 3 milhas, repartirá. Fechando a linha 143, desça para 4.000 pés, altímetro 1.093. 4.013, meia 1.43. Atingiu 80.3290. 83290, desça para o nível de voo 060. 060. Passando Juliette Serra Tango, suba, restrita até o nível de voo 045. Se falha, após 10 milhas, está presente, está autorizada a ascensão 065. Juliette Serra Tango, tráfego agora posição de 1 hora, 9 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 070, em descida para o nível de voo 060, R2320. Olha, seria possível estar voltando a voar para a direita de ou pelo menos o Elefa? Autorizado, direto Elefa, o papão, meu buraco, estou tocando. Pronto, Elefa, obrigado. Guardião 05, informa a aeronave iniciando corrida na 17, aguarde autorização para pouso. Salve, João Coronado, senhor. Tá, tô andando na terceira, tô fazendo um grato. Tá no momento a 3.7 milhas. Gente, intenção é pista 17 ou pátio 4? Intenção é prosseguir pro pátio do Graé. Gente, está presente, autorizado o pátio do Graé, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, reporte solo controlado. 080 com 09, ajuste padrão, reporte solo controlado, guardião 05. Então, 3290, tráfego agora posição de 2 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, passando, mantendo o 045, Charlie 310, aguarde parada aqui. Visual com tráfego à direita. Poxa, né, 6143, desça para 310, altímetro 10013, está livre da restrição vertical em pelo. Reduz a velocidade 2209. Estimativo, reduzindo 223 mil, está liberado a resistência, o 61143. Controle, essa parro 1090, Romeu 90. Aguarde. Passando Juliette Serra Tango, está autorizada a ascensão 065. Autorizado o feedback, informa que terá que ter reducado através do 8 para o seu anel. Solicitando para o táxi. Palma, o prazo está sendo para correção de deriva, esquerda agora para o 2, 1-0. 2-1-0, prazo exemplo. Bom, 9-6-9, para o PUSH. 07-0-5-0. 07-0-5-0, assinal de outro lado. Papai, meu prazo de sustento está autorizado pelo Centro Recife que apresentou a direto Vitória da Conquista. Direto Conquista. Papai, Romeu, novembro, contato radar. Agora, 3 milhas sudeste de Salvador, sua via saída pública transição Caju para o mesmo de voo 370. November. No localizador, 645. Voo no 645, chama agora a torre 198, decimal 95. 295, boa tarde. O Xanel 143, esse é para 217, está autorizado para o nosso procedimento LS XY0, reporte estabilizado. Reduz a velocidade 1.80 mais. Ativo, reduzindo 180, 2 mil pés, informará estabilizado 6143. Então, 3290, sobre vetoração, mantenha presente para o limite, está pelo localizador, desça até 3 mil pés, altímetro 1013. Mantenha presente para o limite localizador, 3 mil pés, descendo. Papa 021 3290 para o localizador, sua direita para o 055, reporta estabilizado, desça para 2 mil pés, altímetro no 093. Sua 055, chama estabilizado, desça para 2003. 290. Salvador, bom nono, 66, boa tarde. Gol 1166, controle Salvador, tem identificação desta via chegada Mares para o nível de voo 080, ajuste altímetro no 013. Ajuste 013, desce para 1060, gol 1166. Salvador, final 021, approaching Fordona. Maintain for 1060 Pascal 021 and reduce speed 210 knots. Maintain 4000, you reduce speed 210 knots, F-001. Este é o localizador 6143. O Xanel 6143, chama agora a torre 118, decimal 9, reduza para a velocidade aproximada. Está reduzindo. Salvador, boa tarde, 6143, Oxalá. Boa tarde, Oxalá, 6143, continue a aproximação, é porto externo. Para externo, 6143. Justify, limite, localize, cross. Eu tenho heading 225, limite, localize, approach, F-1021. Papel Juliette Serra, controle Salvador, protocolo acendo código do transponder 0125, altímetro no 093. Passando uma cabeçada, baixar travado 6143, campo a vista. Gente, agora de pista livre. Guardando. Descendo 2006, que nós mandamos ontem, é o final do ano. Minha nave está pronta para o CAC. 138 a bordo, 3 horas e 28. Confio. 1869, CAC sobrevivido até o ponto de espera da pista 1-0. Estamos prontos, torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 0-1-3. Informa que há um sequenciamento para o ponto, agora aproximadamente 10 minutos para o ponto de espera. Gente, boa noite, Bernardo. Estava iniciando o táxi, então, pátio Índia, e no ponto de espera chama a torre. 2-8-9. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado. Solo gol no livrou na sua escuta. Bom, meu nome é Patrícia, boa tarde, táxi de Alfa, chamei a sua Juliette. Alfa, táxi da Juliette, reporta, voo no 647. Hotel 0 to Alfa, clear last final approach, runway 10. Clear for the final approach, LSN, runway 10, hotel 0 to 1. Prossiga. Essa frente foi mal, vou sem mais alerta aqui, um pouco antes do alerta 8. O nosso pessoal de sol não está autorizado a fazer essas manobras aqui embaixo, então não tem como sair daqui, ok? Não compreendi, eu estou 3669. Ok, eu vou acionar motor nessa posição, vou sair em marcha lenta e o nosso pessoal de sol, o nosso tratorista, ele não pode fazer essa manobra. Ele não está autorizado a fazer essas manobras aqui com essa página aí, motor. Gente, reporte dando através do portão 8, tá 3369. Aqui, próximo à capiteira 17. Mas ela já estava com o radar do controle, né? O tráfego no setor. Vou vir com a torre, obrigado. Autorizado Recife, no nível 350. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Pouca, Jambo, Aracaju, via Zulu 17. Transponder 5456, controle 120, decimal 80, aguarde para o gotejamento. Voo 1645, onde seja agilizado após 02? Afirmativa, agilizando para 02, voo 1645. Azul 2781, no gotejo autorização. Okay, clear to contact 118.95 and clear for the port runway 10, airport call 021, thank you very much. Azul Chanel 6143, Azul 97, 8, subida Fuca, papá, uniforme Charlie Alpha, controle 120, decimal 8. Call 021. 3290, livre pouso na 10, vento 080 graus com 8 nas, altímetro 10 no 3. Livre pouso na 10, 3290. Sérgio. Boa tarde, Alfa, antes de chamar lá, 6143. Tá 3319 para o táxi com 171 a bordo, 3 horas e 30 com. Livre a restrição vertical em SAP, reporte estabilizado. Livre da restrição ISAP, desce para 2013, autorizado LSX Ray da 10, importará estabilizado com o 1166. É nóis. O Xenia 6143 informa que irá manter a instituição de Juliette, aeronave da companhia, ocupando o porto, ponte 04, que é o seu previsto. Matiu, obrigado. Papalma Bravo Victor Tango, aguarde. Papalma Bravo Victor Tango? Papalma Bravo Victor Tango, chame o centro Recife, frequência 98, que decimal 8, retorna no 2000, decimal 0. Pois bem, agora, obrigado. 1, 2, decimal 8, Bravo Victor Tango. 2, agora, obrigado. Papatango, Juliette Serratango, 4 milhas para terminar Léo, serviço, radar encerrado. Mantenha condições visuais, nível de voo 065. Chame o controle de voo, frequência 120, decimal 1. Confirmado para o 6143, mantenha aqui na. Alfa, é o 3, o senhor está, o 6143? Clear wind 193, maintain now, the supercom previsto è 0 Fox. Zero wind, 0 niner, 0 degrees with 9 knots, QNH 1013. Quick wind, 1013, the QNH 1013, é 0 1, é o Falo. Como é estimado para início do pushback? Não posso precisar, senhora, mas já não consigo. Ok, isso, graças pela informação. Boa tarde, 13290, na sua disputa. 13290, boa tarde, táxi de Alfa, inicialmente mantém antes daquilo. Alfa, mantém antes daquilo, 3290. Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingressar no principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingressar no principal, 3290. Atenção, meu Tese da Serra, aqui na Vana 03, cheque seu rádio, a clareza está 2. Obrigado, chame táxi, azul 2718. Sol 021, on the ground at 36, leave the runway and call ground 121.1. Leave the runway at 121.9, obrigado, azul 021. Just confirming 121.1. 121.1. 121.9. Com 869, alinhar decolagem autorizada, pistão 0, vento 100 graus, 10 mais. Pisando a decolagem, pistão 0, boa noite, caralho. Ok, Portugal 021, continue attack, via Alpha, report at Juliet. Continue attack, via Alpha, report at Juliet, at 021. Espera. Prossegue para o 09, 3290. O 3309 tem condições de alinhar e decolagem imediata, quando autorizado, e foi o caso. Sim, 3309 mantém o ponto de espera, com a aeronave que decolar à frente, mesmo, mantendo o mesmo perfil de saída, guarde. Ok. Aceita a decoração após decolagem, caso necessário também. Sim, chegou no 869, decolado 38, chame controle Salvador em 120.8. 208. Utilizado o voo 966. Voo 966, completa a aproximação, chame a torno no 8.95. 1895, voo 966. Controle Salvador, boa tarde, voo 869, libra 2000 na árvore. Pelo 89, contato radar em decolagem, suba pela nível de 360 e sair da árvore. 360, sair da árvore. Number 8, follow me car until gate 11. Alpha, open 1, Stand 8, follow the, follow me car. Yep, follow this one. Papa Romeo Hotel, Juliette Serra, na verde fase de Sapão, visual com tráfego na final da 1-0. Gente, Hotel Juliette Serra, mantenha o setor aguardando para o cruzamento do eixo da 1-0. Mantendo o setor da Juliette Serra, cruza pela direita. Stand 8 or 11? Stand 11. Follow 8 and 2, stand 11. Stand 11, por causa do outro. Visual com Boeing 737, tá bom? Curta sinal para pouso, pista 1-0. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista 1-0, então 3369. Aqui, após a passagem do tráfego, alinha e mantém. Eu apenas sugiro que seja informado quando do acionamento, seja informado se alguma aeronave está no mesmo perfil de subida para gerenciar o tempo de espera, no ponto de espera. Pensa assim será feita na próxima vez. A aeronave costuma gastar 40, dependendo, 45 quilos minuto. E onde perdi esse querosene, ficar aguardando a separação. Salvador, o TAN 3629, autorização com o São Paulo nível 360. Autorizado, Congonha 360, via peso Luno 0 até Tubave, decolagem da 1-0, saída da L, tração Motiva, controle 120 décima 8, transponder 5463. Da base para a direita, 1-7, até o 10-0. Luno 0 até Tubave, roda com o Congonha. Decolagem do 1-0, na saída da L, tração Motiva, o controle 120 décima 8 e transponder 5463. Correto, chama o pushback acionamento. Cheque. Uno, bom, uno, uno, meia, meia. Azul 2718, postado com zero, pro. Azul 2718, após a rolagem do R2 da TAM, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Boa tarde, Golão 66, táxi via Alfa, chame a cidade de Juliette. Alfa, chama a cidade de Juliette, Golão 66.